mais uma pros apaixonados. Vamos lá, gente, vamos cantar. Tá em primeiro plano. Vem comigo. Esperei você, não valeu de nada. Fui contar as horas, já é madrugada. A noite era nossa, esse foi meu plano. O amor, eu e você, só mais um engano. Tudo nesse quarto faz lembrar você. Junto ao silêncio escuto a sua voz. Me pede baixinho, quero mais prazer. Loucura nos lençóis. Quando a ficha cai, encontro a solidão, fazendo pirraça com meu coração. Vou me arrumando, vou te procurar. Quero te encontrar só pra te dizer: eu te amo. O amor, eu e você, tá em primeiro plano. Só você me traz alegria de viver em plena paz. Emoção maior a cada novo dia. Canta aí! Eu te amo, meu amor é pra valer, tá em primeiro plano. Só você me traz alegria de viver em plena paz. Emoção maior a cada novo dia. Tudo nesse quarto faz lembrar você. Junto ao silêncio escuto a sua voz. Me vê de baixinho, quero mais prazer. Loucura nos lençóis. Quando a ficha cai, encontro a solidão, fazendo pirraça pro meu coração. Vou me arrumando, vou te procurar. Quero te encontrar só pra te dizer: eu te amo. Meu amor é pra valer, tá em primeiro plano. Só você me traz a cada novo dia. Canta comigo, eu quero ver. Só pra te dizer: tá lindo, tá lindo. Eu te amo. Meu amor é pra valer, tá em primeiro plano. Só você me traz alegria de viver em plena paz. Emoção maior a cada novo dia. Cada novo dia, que lindo! A cada novo dia, esperei você.